Você, meu querido párvulo, que tem questionamentos envolvendo jantar com Jesus. Você, meu querido lactente, que tem pensamentos sobre manias extremas. E você, minha querida petisse, que está em busca de iluminação sobre Combo Breaker. Todos vocês vieram ao lugar certo. Não mude de canal, abunde-se em uma poltrona confortável, porque está começando o Linha Quente. Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao podcast exclusivo, mais controverso e de sabedoria inútil do Jogabilidade. Antes de mais nada, gostaria de reiterar que a realização desse produto audiofônico do mais alto nível de Schweizer só é possível através da nossa campanha no Orelo, ou então com o seu sub na Twitch. Mas, se você tá ouvindo isso, como esse é um podcast exclusivo, você provavelmente já nos apoia. Se você não nos apoia, por favor, considere. Se o Orelo te deixou na mão esses dias, considere não nos abandonar por enquanto. Exato. Sempre bom lembrar que a participação de vocês nessa equação é extremamente importante. Acesse jogabilidade.de/contribui e faça sua parte. Eu sou Rafael Kina, sempre pronto pra ação, meu capitão, e estou aqui hoje com... André, a abertura do Linha Quente precisa ser atualizada. Sushi vai ser porreiro, meu brigadeiro. Eu tava tentando pensar numa abertura diferente, mas não consegui, gente, desculpa. Tengu e continuo o mesmo do ano passado, do ano passado, do ano passado, do ano passado, do ano passado. Eu sempre vou dando meu passado também, Tengu. Tudo que tá atrás de mim, saio distribuindo por aí. Tá pra jogo. Exato. Bom lembrar sempre que vocês devem, podem, pelo amor de Deus, contribuir pra esse programa enviando seus questionamentos e histórias e tudo mais, pelo nosso retrospring.net/jogabilidade, pelo e-mail linhaquente@jogabilidade.de ou através da nossa arroba no Telegram, @jogabilidade, manda lá a sua perguntinha. Lembrando novamente que somente eu tenho acesso às perguntas, então é tudo na surpresa e no improviso. Vamos lá. Primeira pergunta de hoje já é uma pergunta meio rebelde. Mas com causa ou sem causa? Pessoa diz: boa tarde, se vocês tivessem que escolher um personagem da ficção pra jantar com, quem vocês escolheriam? O que fariam pra ela e por que escolheriam essa pessoa. Se possível, cada membro escolha uma pessoa diferente. E aí a pessoa botou entre parênteses: não vale boneco religioso. Ué, como assim, boneco religioso? É, pô, vale boneco sim. Religioso. Vale sim. E eu vou escolher como Jesus. Assim, boneco... Porra! Como assim? Por que que não valeria especificamente um boneco religioso? E por que que a pessoa pressupôs que, obviamente, todos nós íamos escolher algum boneco religioso? É, não. E por isso que eu falei que a pergunta é rebelde, porque eu estou rebelde em relação a essa pergunta. Que a pessoa vale? Não vale boneco religioso. Eu não entendi. Qual que era o motivo? Não. Se a pessoa não tivesse falado, a gente ninguém ia pensar. Ninguém ia pensar. Ah, e cara, isso foi uma psicologia reversa. Ele queria que a gente falasse isso. Entendeu? E ele mandou isso. Eu vou jantar com o Daniel, aquele que ficou na Cova dos Leões, pra saber como foi a experiência dele. Porra. Na Cova dos Leões. Qual que foi engolido pela baleia? Jonas e Daniel. Vou escolher Jesus e a janta vai ser pão e vinho. Pô. E peixe, pô. Você acha que ele não vai achar? Ai, que engraçado de novo. Imagina o que tinha, vai fazer o quê? Não, é porque todo mundo que chama Jesus pra jantar deve servir pão e vinho, né? Deve estar de saco cheio. E bacalhau, né? Provavelmente. Acho que não tinha bacalhau na região. Ah, tinha um peixe, né? Algum peixe. É seguro dizer que um peixe tinha, pelo menos. É, qual que foi a espécie do peixe que ele multiplicou? A gente não sabe. Aí, eu não sei, de fato, mas bacalhau eu acho que não tinha nessa região. Eu acho. Não, porque bacalhau é peixe de água fria, né? Ah, foi no mar que ele multiplicou os peixes? Não. O bacalhau foi. É do mar. É. O bacalhau é do mar, mas é peixe de água fria, né? Na região lá de Jesus. Ah, entendi. Né? Provavelmente não tem bacalhau. Mas eu também serei interesseiro. E eu escolheria o chefe gato do Monster Hunter. Porra. Não, mas é você que vai fazer a comida pra ele. Não, isso não foi estabelecido. Tá, se for assim, você vai chamar Jesus e pedir pra ele fazer o vinho infinito e o pão? Pô. Não, mas é você que tá querendo que a pessoa faça a comida pra você. É, ué. Exato, é, ué. Não. Bom, a pergunta não fala que eu vou cozinhar pra alguém. Fala assim, o que fariam pra ela? Nada. Ah, tá. A resposta é nada. Eu pediria um iFood e eu falaria pra ela cozinhar. Então, mas se você pede um iFood, você tá fazendo algo, entendeu? Eu acho que tem isso daí. Eu faria uma massagem nele e pediria pra ele cozinhar pra mim. Um carinho, né? Um scratch atrás da orelha. Ó, Sushi, a cada programa que se passa, se mostrando mais furry, ele podia ter escolhido qualquer chefe, chefe fictício, sabe? Mas não, ele escolhe o furry musculoso. Me fala o chefe fictício aí, Rafa. Entendeu? O Gordon Ramsay. Exato. Não, Calma. Por incrível que pareça, ele existe. O Ratatouille. Pra ser sincero, o primeiro que eu pensei foi o Ignis do Final Fantasy XV, mas eu não chamaria ninguém do Final Fantasy XV pra mim. Bem, a vida. Muito bem escolhido. Eu vou chamar o Gladiolus, porque ele é gostoso. Mas aí você vai cozinhar o quê pra ele? O meu cozinho. Eu vou cozinhar pra ele. Ele vai comer um cozido. Exato. Vai comer um ensopado de cozido. Ô, Sushi, então você vai escolher o gato Final Fantasy. Eu mudei. Não, que isso? O gato do Final Fantasy. O gato cozinheiro do Monster Hunter World. O gato Final Fantasy fui eu que escolhi. Mas, Sushi, você acha que tem alguma possibilidade desse gato cozinhar e a comida não ficar cheia de pelo? Mas tudo bem, aqui em casa você acha que quando eu cozinho o André não tá cheio de pelo? Já tá acostumado, já é o temperinho especial. É assim, aqui, gente que não mora com gato ou cachorro e tal, é impossível não ter pelo em tudo. Tudo. Você tá respirando, você tá comendo pelo o tempo todo durante o seu dia. É queratina, gente, deve fazer bem. É, então, é proteínas do gato. E dito isso, a gente tá comendo e respirando pelo, não pelo, coisa mas pior. Pele de um dos outros o tempo todo, exato. Aqui também. Isso, quando a gente bota o pinto do outro na boca, também a gente tá... Fuligem na cidade. É. Ah, porra. É que, então você, o Sushi vai escolher o gato do Final... Caralho, é possível. O Sushi vai escolher o gato do Monster Hunter, eu vou escolher o gato do Final Fantasy e o André vai escolher que gato? O gato da Bíblia, Daniel na Toca dos Leões. Foda. Os leões não atacaram ele porque ele era um gatinho, né? Lacraste, irmã. Lacraste, varão. E você, Tengu? Porra, não sei, cara. Deixa eu pensar. Um gato fictício. Isso. Um gato fictício. Pô, ia chamar o... Manda-chuva, sei lá, tá ligado? A idade. Tá ligado? Manda-chuva. Assim, eu acho que o manda-chuva arrumaria uma janta foda, viu? Apesar que você que teria que jantar ele. O cara é o chefe do crime, bicho. Ele ia arrumar uma coisa de bom, assim, pra gente então, comer, aí, sabe? Ó, eu acho que você não pensou que, na verdade, tinha que ser o gato Félix. Ou isso. Ele tem uma bolsa mágica que verdade. Ele pode tirar de tudo dentro da bolsa. É inclusive verdade. Um jantar pra dois. E da turma do manda-chuva, o melhor boneco é o Batatinha. É Batatinha, verdade. Grande Batatinha, pô. Saudoso Batatinha. É porque assim, o manda-chuva é pra transar e o Batatinha é pra casar, entendeu? Isso. É importante lembrar que o manda-chuva ele comia as refeições dele na tampa do lixo. Na tampa do lixo, é isso que eu ia falar. E não ia ser uma refeição muito boa, eu acho não. Pensando bem, tem razão mesmo, né? É. Seria diferente. Tudo bem, agora eu não posso voltar atrás. Agora eu vou me comprometer. Eu vou voltar atrás e colocar Dami Vagabundo. Isso. Os dois. Se eu voltar atrás com o chefe do crime, ele vai mandar me matar, né? Exato. Isso é verdade. Imagina, você convida ele pra jantar e aí cancela de última hora. Ele vai te matar. Vai me matar. O manda-chuva, ele era um chefe do crime perrapado, né, coitado? Ele não mandava muita coisa. Não, era uma pequena gangue local. É, não era um crime organizado. Não, era organizado, mas era pouco organizado, entendeu? Isso. Era um crime desorganizado. Tipo a gente. É isso. Isso, exatamente. Fiquei muito curioso por que o Tengu pensou no manda-chuva. Porque ele tá tentando achar um gato da ficção. É. O manda-chuva é o gato favorito da ficção do Tengu. É verdade. Próxima perguntinha quente. Olá, amigos. Tem a seguinte indagação. Algum familiar ou conhecido de vocês tem alguma crença ou mania que levam ao extremo? Exemplo. Minha mãe exagera um pouco em relação a poupar energia pra salvar o meio ambiente. No nível de desligar o micro-ondas da tomada quando não está usando, pois o LED que mostra as horas gasta energia. Caralho, incrível. O mesmo pra TV. Não está assistindo? Tira da tomada. Pausou o filme pra ir no banheiro? Tira da tomada. Não, aí não. Ela não deixa ninguém lavar louça, pois só ela sabe lavar os pratos sem gastar água. Ela desliga o chuveiro quente no meio do banho, porque já tá molhada, não dá pra sentir frio. Desliga o ar-condicionado, o ventilador de madrugada, porque dormindo não sente calor. Assim, acho engraçado que ela tira a TV da tomada pra ir no banheiro, mas usa ar-condicionado. Foda-se. Pois é. Mas 10 minutos de ar-condicionado é um dia da TV ligada. Ela tá economizando quando não tá em uso. Ah, mas... Dito tudo isso, nada disso faz diferença. Desculpa, moça, mas absolutamente nada disso faz diferença. Ainda mais se for para salvar o meio ambiente. Com essa justificativa. Exato. Faz diferença com essa justificativa. É, porque na conta, no final do mês, vai dar um, né? Então, vai dar uns 10 a menos ali. Não, desligar o micro-ondas. Ah, não. Isso aí é centavos no mês. É centavos em um mês, e olha lá. O ar-condicionado, o chuveiro, né, e tal. Inclusive, na verdade, tem todo aquele cálculo de que você ligar algo gasta mais energia do que deixar ele ligado. Do que manter ligado, exato. É, depende do intervalo de tempo que você vai desligar e ligar, né? Se for, sei lá, 2 minutos, 3 minutos. Mas acho engraçado que ele começa e fala assim, minha mãe é um pouco exagerada, né? Exato. Desligar a TV da tomada pra ir no banheiro, quando tá assistindo alguma coisa, no meio de assistir uma coisa, pra mim é absurdo isso aí. É. A energia que você está gastando ligando a TV após voltar do banheiro é muito maior do que a que você tivesse deixado ligada. Inclusive a sua energia mental, física. Exato. Né? De lembrar disso e fazer isso. Uhum. Então, desculpa a mãe da pessoa que não botou o nome no e-mail, mas você tá gastando mais energia, no final das contas. E o meio ambiente, não, não. Mas não era isso a pergunta. Não. Não. Era só um exemplo. Julgue minha mãe, não era essa. Ele só deu exemplo. Então, mas pô, eu acho que vale a pena dar uma julgadinha na mãe do Ah, não, estamos aqui pra isso, afinal de contas, né? Gente, se vocês querem fazer diferença de fato, tem que exigir coisas de grandes empresas que gastem menos, porque a gente economiza isso e não faz diferença nenhuma, porque quem gasta 80% da energia do mundo não é consumidor final. Se você quer salvar o meio ambiente, vai ter que lutar pra por políticas. Pra mudar o sistema econômico do mundo. É, mas eu acho que não tem nada muito extremo, assim. Nenhum conhecido ou familiar que tenha alguma crença ou mania. Eu tenho uma parada. Talvez seja uma profecia autorrealizada aí, né? Autorrealizável, não sei como que fala. Que se eu tô fazendo uma coisa e eu compartilho com alguém que eu tô fazendo aquela coisa, eu não consigo mais fazer aquela coisa. É o vértice. Sei como é. É a maldição do vértice. Você é fala a maldição do vértice. É, mas por exemplo, a última vez que eu fui na academia foi logo depois que a gente gravou aquele DLC Cedilha de academia. Você já fez o que tinha que fazer. Então, mas aí você passou o vértice pra sua vida. Não pode, André. É, exato, exato. Tudo na minha vida é o vértice agora. Mas é... Eu tenho essa coisa com... E aí eu tô, né, trazendo a terapia pra cá. Mas é um negócio que eu percebo em mim que é... Eu prefiro desistir de algo do que falhar publicamente nessa coisa, entendeu? Meu Deus, correto, do céu, André. Atitude correta. Mas isso é uma coisa que eu estou tratando. Não incentiva, tá certo, pelo André. Amor de Deus. Não, eu não diria que é atitude correta, não. Porém, André, tem uma maneira que você pode remediar isso. É. Faça tudo secretamente. Mas é o que eu tento fazer. É. Eu tento. Eu mantive a academia secreta até ela ter que virar um tema de... Não, André. Não, o negócio não é fazer tudo secretamente. Eu sei. Mas é tratar a cabecinha. Mas é o meio termo, entendeu? Enquanto você não resolve isso... Mas é o que eu tento fazer. Faça secretamente, porque é importante fazer. Exato. Não, mas no caso da academia, volte a fazer ela secretamente, não nos conte. Isso. Mas tem coisas, por exemplo, sei lá, o André quer fazer alguma coisa pro site. Às vezes ele não conta pra gente, porque se ele contar pra gente, ele não consegue mais fazer. Acontece, às vezes. Né? Então realmente... Mas fica aí esse insight dentro de como funciona a minha cabeça. Sim. Agora, por que, André? O que te traumatizou, entendeu? André, quem te envergonhou por uma falha sua, que foi tão grande que agora o seu medo de falhar te impede de seguir em frente? Eu não sei de onde vem a possibilidade... Não vou falar sobre isso. Mas é... Era brincadeira, não precisa mesmo. É uma coisa sobre perfeccionismo, né? E perfeccionismo não é ao contrário do que as pessoas pensam em entrevista de emprego, não é uma coisa positiva. Não. Estou tentando tratar. Ah, é porque era criança inteligente, que era sempre elogiada e sempre botaram muita pressão. Falaram, olha, essa criança vai ser muita coisa no futuro, muito inteligente. Eu entendo você, André. E eu já aceitei que tudo que eu fizer é uma bosta. Logo, eu não coloco tanta pressão. Mentira, eu coloco, você mas sofre, eu aceito que tudo que eu fizer vai ser uma falha. Um absurdo. Não, isso aí. Mas aí você já foi pra síndrome do impostor, já que é outro problema, Sushi. É, foi o problema oposto, né? Exato. É. É por isso que eu e Sushi a gente se dá bem, que a gente se completa. Né? Exato. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, né? Já dizia a música. Mas eu não consigo pensar em nenhuma mania de familiar, assim. Porque faz 10 anos que eu não convivo com eles. E acho que eles não têm nenhuma mania. É, tipo, seu pai não tinha nenhuma mania, assim, tipo. A mania dele era encher a cara, né? Ah, é uma mania de muitas pessoas. É, todos os dias. Pô, eu acabei de lembrar de um negócio que eu tenho, assim, não me... Como é que é a palavra? Não me orgulho disso, não. Mas se eu tô num banheiro público, né? Uhum. E tem um mictório ali. certo? Certo. Se eu vou no mictório e cola alguém, tipo, se tem alguém próximo de mim no mictório, eu tenho intensa dificuldade em fazer xixi. Ah, eu pensei. Ah. Eu pensei que você... Eu tenho intensa dificuldade em não dar uma espiadinha. Não. Eu também tenho isso aí. Tenho... Eu sinto a pressão dos meus pares, assim, tá ligado? Tipo, pô, eu vou ficar aqui com meu piu-piu na mão aqui, com meu bilauzinho aqui e não vou fazer xixi, cara. O Tengu é aquela... O que, que eu assisti que tinha disputa de som de mijo? Ah, foi alguma série. Não, foi alguma série que eu assisti de Murder Mystery, eu acho. Uau. Que dois caras vão mijar. Só que os dois caras são competitivos, são rivais na vida um pro outro. Aí eles começam Challengers. A disputar... É, sei lá, no Steel Challenges. Mas eles começam a disputar em quem faz o xixi com o som mais alto. Incrível. Caralho. É, o que me lembra aquele memezinho com o Sonic, que é o Sonic falando assim, que isso? Tá fritando um frango aí? tô brincando, eu sei que é só o seu xixi, eu gosto. Não sei, uma coisa assim. Acho que eu já vi. Pode crer. Não vi, não. Mas, poxa. É bom esse. Mas, André, você vai ao mictório? Não vou. Então, eu evito por causa disso. É, no geral, banheiros públicos, eu fico desconfortável. Não, mas é porque, assim, eu tenho... Isso é só quando você tá no mictório. Se você vai na cabine fechada... Não, se eu tô fechado, beleza, de boas. É só no mictório mesmo. É, mas, assim, eu só vou no mictório quando eu estou com muita pressa, assim, tipo... Justamente que eu não quero que ninguém veja meu pipiuzinho. Mas, hoje em dia, a maioria dos mictórios costuma ter a divisóriazinha, né? Sim, sim. Não, com certeza. Sim, sim. Você lembra da época em que vários mictórios nem era, tipo, sem divisória? Era uma coisa grande. Como é que é aquele negócio que você alimenta o porco? Era tipo... como se fosse uma calha gigante. Exato. Que é o seu nome de singles, que ódio. E me julga sempre que eu falo Gênesis. Mas eu não falei. Então, na minha escola era assim, na minha escola era desses. Na minha escola era... Que eu fiz lá, quinta série era assim também. E é uma fileira de pênises. E mijo de um do outro esguichando em exato. Todo mundo. Pô, gostei, vamos... Vamos instalar aqui na jogabilidade. Vamos botar ali do lado do neon do jogabilidade. Aí a gente tá levando durante a live. A pauta do Roberto, se a gente vira as costas. Isso. A gente levanta pra fazer um xixizinho todo verde. Já deixa aí, já. É, perfeito. Vai ser que nem o Aladdin do Master System. Só a mãozinha na parede. Na cintura. Aí eu tenho uma mania pra falar aqui. Eu tenho um amigo que quer mijar em live com todo mundo olhando. É uma mania que eu acho um pouco... O Rafa demorou, hein? Toda live ele quer que as pessoas mijem na boca dele. O que eu tenho? O Gu tem mania de mijar? Ele também tem, né? Uau! Exato! Caramba, não sabia! Tá bom. Então, sem familiar com mania. Eu não consigo pensar em nenhuma mania de familiares, assim. Né? As que eu consigo pensar, eu não vou expor as pessoas aqui, não. Não, mas é só você não mentir. Tipo, você não precisa ser específico também. Eu tenho um tio, fala. Eu tenho um parente. Eu tenho um conhecido, ok? Então, é que eu tenho parentes... Que escutam? Não sei se vão escutar isso. Mas eu tenho parentes que são acumuladores, assim, do jeito, né, quase patológico mesmo. Matou a pau. Meu pai era acumulador. Era insuportável. Teve uma época, uns anos em Queluz, que a gente morou casa de interior, né? Às vezes tem quintal grande. E a gente deu a sorte de morar numa casa que o quintal era bem grande. Tanto que chegou um ponto, uma época lá que tinha galinha, meu pai criava galinha, tinha 14 cachorros no quintal. Então era um quintal bem espaçoso. A gente chegou lá, o quintal era lindo. No primeiro ano, virou um inferno, porque o que ele jogou de tralha, o que ele juntou de tralha naquele quintal, era impressionante. Mas é isso. Eu lembro de ter visto alguma coisa, eu não lembro qual que é o programa agora, mas que fizeram esses programas de reforma de casa, né? Foram reformar a casa da véia, que era acumuladora pra caralho. Aí era, né, cômodos e cômodos repletos de coisa até o teto, assim, sala com lixo de 10 anos atrás e essas coisas. Aí reformaram a casa inteira, fizeram uma casa moderninha, bonitinha e tudo mais. Aí 6 meses depois foram lá de novo pra ver qual que era e tava tudo acumulado de novo. O que é óbvio, né? Porque afinal de contas só deram uma nova casa pra ela acumular. Não trataram, é uma condição que tem que ser tratada. Não era uma circunstância de que ela calhou a vir morar nessa casa que estava cheia de coisas. É. Não. Ela botou as coisas na casa pra acumular. Então. Eu fico pensando pra véia que, tipo, nossa, ela foi exposta 2 vezes. Exato. Né? Foda. Eu sou um pouco acumulador, assim. Eu tenho muita dificuldade de me livrar de coisas, assim. É. Sabe? Eu também, eu tô nem aí. Pô, jogar coisa fora é gostoso demais, cara. cara, na moral. Não. Eu só comecei a acumular bens desde que mudei pra São Paulo. Ter coisas assim, sabe? Tipo, coleções, uhum. coisas que eu gosto e tal. Porque antes também, até, sei lá, jogo, mangá, livro, eu não tinha muito, não. Tipo, eu comprava, lia ou jogava e aí vendia ou trocava. Não ficava com nada pra mim, não. É, tipo, caixa de coisa. Pô, nossa, eu não jogo caixa de nada fora. Não consigo. Eu jogo caixa de tudo fora. Não, eu guardo caixa de algumas coisas por causa da garantia. E às vezes, como a gente não tem um apartamento fixo, né? A gente tá de mudança, então TV, se a gente tem um espaço que a gente, por sorte, a gente sempre teve um quartinho da bagunça nos apartamentos que a gente morou. Tipo, sei lá, um banheiro que fica do lado de fora, que a gente o transforma num quartinho de bagunça, coisa do tipo. E eu tento juntar a TV porque a gente vai mudar. Uhum. E eu preciso colocar ela em algum lugar porque as mudanças que a gente teve, as coisas não saem ilesas, tá, gente? Não saem, nunca. Então eu tento ajudar o máximo possível pra que não dê problema. E a TV de OLED é fina de um jeito que eu fico, eles vão quebrar essa porra. Ela vai vir quebrada no meio, vai vir duas TV. É. A multiplicação das TV. Finalmente a TV split vai se lançar. Isso. Sim. E eu tendo não a me apegar muito às coisas. Tipo, eu tenho coleção de coisas agora, mas vira e mexe e fala pra eles, tipo, vamos vender umas coisas que a gente tá com muito. É. Porque eu não tenho muito apego a bens físicos tanto assim, não. É, tipo, eu gosto de ter essas coisas que eu tenho, mas se surgisse uma necessidade, alguma coisa assim, sem problema. Nossa, não. Então, eu sou muito oposto disso, eu tenho muita dificuldade. Ó, eu vou dar um exemplo, que é, olha isso daqui. Eu vou descrever pra quem dá. Sim, parece uma azeitona de vida. Isso, é uma conta, sabe? Aham. Uhum. Uhum. Tipo de rosário, assim. O pior inimigo da jogabilidade. Eu tava andando no Ceará, olhei pro chão e encontrei essa conta aqui. Aí eu peguei pra mim, e agora eu trouxe ela pra São Paulo, ela tá aqui do meu lado. Mas toda vez que você segura ela, você tem que rezar 10 Ave Maria. Uma só, que é uma conta. Oh, nossa. Eu julguei o Rafa silenciosamente aqui, mas eu já fiz algo parecido uma vez na minha vida. E eu já contei essa história 1000 anos atrás. Um dia, quando eu estudava fora da mensagem de Natal, eu morava em Queluz, estudava em Resende, eu ia pra Resende todos os dias. Um dia, eu fui pra Resende, enquanto eu andava pra escola, tinha um cofre gigante abandonado na rua. Ah, você contou isso. Tipo um cofre de banco, tipo o tamanho de uma pessoa, uhum, assim, uhum. De altura e largo, na calçada. Porque estava, acho que, demolindo um lugar e tava naquele lugar, um sei. Negócio assim. Aí tava a chave na porta. Eu peguei a chave da porta e levei embora. Caralho. Nunca mais abriu o cofre. E eu andei com essa chave. É, e assim, importante dizer que é um cofre que tem cara de, sei lá, um cofre dos anos 40, sabe? Sei lá, dos anos 20. E a chave é aquela chave, né, no formatinho antigo, né? Que é tipo uma argolinha, um traço e só uma ranhura bem simples no final. A chave icônica primordial, né? Isso. E nesse círculo que é o cabo dela, né, de você prender em coisas, em chaveiro, tinha o que eu imagino que era a senha do cofre, que era um código, tipo 65249, sei lá, eu não lembro o número mais de cabeça. Numa época eu já tinha decorado esse número. E eu andava com essa chave comigo na mochila, sempre. Sei. Como meio um amuleto. Só que eu perdi quando mudei pra São Paulo. Então, e desde então tudo piorou. Assim, minha vida só melhorou, tá? É verdade, é verdade. Mas eu tento não fazer isso, eu acho que em parte, assim como eu tento muitos defeitos, ó, a terapia, de novo. Meu pai era acumulador e alcoólatra. E eu, por causa disso, eu tenho muito receio com álcool. Não que eu não beba, mas eu tento não ficar bêbado, ou muito, coisas do tipo. Eu tento não exagerar em bebida no geral. E esse negócio de acumular, eu tenho uma resistência também de, quando eu vejo que as coisas estão ficando assim, me dá um mal-estar, sabe? Não, então eu espero que o meu filho aprenda com meus erros e não seja um acumulador. Eu tava na Ilhabela uns 2 anos atrás aí, e eu contei, né, que eu tava lá na água, aí bateu um negocinho em mim. Eita! Era um cocô. Uma concha de plástico, dessas de fazer castelinho de areia. Aí andei mais um pouquinho na água, eita! Uma pazinha. Aí andei mais um pouquinho, eita! Uma estrelinha de plástico. Eu saí de lá com um conjunto completo de... Era o Environmental Storytelling. Então, peraí, você foi pegando tudo? Fui. E tá aqui em casa, eu não joguei fora. Caralho, o Rafa é um personagem de videogame. Aí o Rafa, eita! Uma criança afogada? Então, você resolveu um puzzle pra sair de lá? Eu não sei se foram os videogames que fizeram isso comigo. Se eu tenho essa mentalidade meio de corvo, assim, alguma coisa que brilha, eu vou lá, pego e guardo pra mim. Em videogame eu sou hoarder, tá? Então... Ah, você gasta os seus instintos hoarder no videogame. Eu sou muito hoarder em videogame, e aí, tipo, eu sou assim também na vida real. Entendi. Eu crio elos emocionais com objetos inanimados, e depois eu tenho dificuldade de jogar eles fora. Você consegue pensar em mais algum, Tengu? Não, acho que não. Eu gosto muito de... Tipo, eu tenho coleções de coisas e tal, mas é paradas muito específicas, assim. Eu, de modo geral, gosto muito de jogar coisa fora. É muito gostoso. É bom, né? É libertador. Nossa, é libertador. Não, é horrível. Me dá uma sensação muito ruim. Eu só não gosto de jogar comida fora. Isso me dá não, gosto não. Tem sempre. Eu também não gosto não. Mas objetos, você se desfazer, não é necessariamente jogar fora, talvez dar de presente pra alguém, né? Assim. Dar um outro rumo pro objeto, tirar esse objeto da sua vida, é um pouco libertador. Foi muito gostoso doar o Puff. Nossa, foi bom demais. A gente saiu rolando ele pela escada abaixo. Foi catártico. Foi se catártico. Algum ouvinte quiser uma conta de plástico achada no Ceará, estou doando. Ó, se você, ouvinte do Ceará, perdeu uma conta de plástico... Em Jericoacoara, sabe que fui eu que peguei. Será que o termo conta dessas paradinhas vem do ábaco? Que usa essas bolinhas? Possível, né? Olha, fica interessante. Ou será que a palavra conta, eu vou fazer uma conta de matemática, não vem das contas do ábaco? Uou. Eu tenho uma atividade pro Jogabilidade. Matemática. Não, ábaco. Olimpíada de Matemática em ábaco. Perfeito. Sushi. Nossa. Quer dizer, eu não sei se eu sei usar um ábaco, mas... Não, a gente vai aprender. Certo. E depois a gente vai fazer uma Olimpíada de Matemática. Exato. Perfeito. Eu preciso arrumar quatro ábacos agora. Incrível. O meu ábaco é digital. Eu tenho ali no meu celular. Calculadora. É isso. Entendi. Próxima pergunta em linha quente. Estou indo à feira e refletindo. A natureza nos deu elementos que formam combinações perfeitas, como se fossem combos da vida real. Cacau e leite, pastel com garapa, estrogonofe e batata palha. Vocês têm outros exemplos? Será que ainda existem combinações a serem descobertas? Um beijo a todos. Peraí, desculpa, eu tava pensando no ábaco, eu não ouvi a pergunta. Resume pra mim, Rafa. Combinações de coisas, combinações de comida. Ele fala cacau e leite, pastel e garapa. Jogabilidade e matemática. Então, mas aí é o combo breaker, que deu errado. Você quebrou o combo, porque é o combo do mal, jogabilidade e matemática. É o combo que entendi. Não dá certo. Isso. Ele tá falando coisas que a natureza, que são perfeitos. O negócio é que ele só deu exemplos de comida, mas podem ser outras coisas. Eu tenho alguns exemplos ótimos aqui. Carboidrato com carboidrato. Eu sei que tem gente que vai ter uma crise. Foda. Né, quando a gente fala isso, mas arroz e farofa. Arroz e purê de batata. Arroz e purê de batata. Arroz e batata palha. Não tem problema com isso também, não. Macarrão com farofa. Isso aí é loucura. Mas aí eu acho que nem é o carboidrato com carboidrato. São texturas. São as texturas, exato. É o macio com o crocante. Ó, macio e crocante é uma combinação fortíssima, tá? Exato. Eu também acho. Tanto que é crocante por fora... Cremoso por dentro. Derrete na sua boca. Estamos de volta com mais um DLC CD. Mas assim, pra mim, ó, a combinação perfeita que a natureza nos deu, literalmente qualquer coisa salgada e Coca-Cola. Perfeito. Nossa. Mas assim, realmente, qual é a magia da Coca-Cola que você bota ela com uma pizza? É droga. As duas, elas são maiores do que a soma de suas partes. Se já são boas juntas, imagina juntas. Isso, exato. Pois é. Como é que era o meme? Esqueci. Eu acho que é só sal pra caralho. Se causam juntos. É porque, tipo... É só sal pra caralho. A pizza tem gordura, aí o açúcar da Coca corta a gordura e a gordura corta o açúcar e vai meio e que elas cortam então, juntos. Mas eu tomo Coca Zero, que não tem açúcar, e pra mim faz o mesmo... A acidez corta a gordura. Acidez, talvez seja a acidez da Coca, ou água com gás, né? O gás da Coca-Cola. Pera, aí as pessoas não paulistas agora pensando, pô, pizza com ketchup, perfeito. Mas, ó, café e leite é uma combinação boa. Chocolate e café é uma combinação muito boa. Pra quem fuma, falam que cigarro e café também é uma combinação que é... Tem muita gente que para de fumar e fala que é até difícil tomar café... Sentir vontade de fumar logo em seguida. O café, de vez em quando, tem um gostinho de cigarro, né? Um retrogosto. Assim, sim, acho que por isso combina tanto. Normalmente fica aí, né, a química de coisas. Normalmente essas coisas que tem sabores que se complementam e combinam tanto é porque tem características no perfil de sabor. Tem uma roda de sabor, igual algumas pessoas já devem ter visto, tipo, roda de cor. Uhum. Que as cores do lado combinam e as cores opostas nessa roda combinam. Complementam. Ou por semelhança ou por contraste, né? Exato. E comida tem essa roda também de sabores, né? E tem aí várias definições lá que vai ter, sei lá, o tabaco tá lá, né? Couro e coisas nesse sentido. E a mesma coisa, tipo, coisas próximas nessa roda combinam e coisas opostas também combinam por contraste. Então tem muitas coisas que se complementam, tipo, o cacau e o café e o cigarro e o café são por causa disso. O amargo, né? Tem alguma coisa do amargo deles que combinam. Às vezes é só um composto aromático que você só sente o cheiro, mas não tem necessariamente o paladar que combina. Às vezes é algo no paladar que você nem consegue distinguir conscientemente, mas tem algo ali que combina uma coisa com a outra. E é por isso que tem negócio do vinho, né? Tipo, ah, esse vinho combina com essa comida, esse vinho combina com aquela comida. É por causa dos compostos químicos que se complementam de alguma forma com tipos de comida específicos. O que combina mesmo com vinho, que o pessoal sempre... Ah, depende. Vinhos diferentes, às vezes até uvas de vinho diferente combinam com coisas diferentes. É verdade, né? Tanto que tem, tipo, às vezes em restaurante, assim, olha, este peixe combina com vinho branco, né? É, tipo, a carne vermelha com esse vinho, o macarrão com aquele vinho. Pode parecer muito bizarro, porque vendo de fora, igual a degustação que a gente fez, a degustação de água, né? É uma parada que vendo de fora parece absurda e boba, mas quando você vê na prática, caralho. E na prática é mesmo? É, não, faz muita diferença. Não, a degustação de água não vem com essa, não, que foi... Assim, foi interessante. Não, foi life changing. Mas foi mais besta do que interessante. Mas eu, não, foi life changing. Mas você não diria que realmente a água tem gosto diferente? Eu não digo que eu saí de lá sem nenhuma informação, mas foi muito mais idiota do que interessante. Não, eu acho que foi muito mais interessante do que idiota. Se a gente tivesse uma nota naval de idiotice interessante... Idiotice interessante. E tipo, por exemplo, café. Eu, quando vou fazer café da manhã e tal, eu tomo o café todo e depois eu como. Porque se eu revezar, normalmente fica uma bosta. Porque como eu não adoço o café, se eu tô comendo, sei lá, uma torrada com geleia, não. E eu vou pro café depois, caga o café completamente. Tem esse tipo de coisa mesmo. Tem coisas que o docinho deles é muito pouco, e aí, né, se você... É. Até mesmo refrigerante, às vezes, acontece isso, né? Tipo, você já comeu um brigadeiro e depois bebeu uma Coca-Cola. Refrigerante é o oposto, né? Refrigerante com doce é horrível. Exato, é o combo breaker. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que, tipo... café específico que cai muito bem com a torrada, por exemplo. Só a torrada sem a geleia, por exemplo. Só uma torrada. Complementa, os dois ficam mais gostosos, isso que vocês estavam falando da Coca. Mas é meio que na sorte. Aí eu tendo nem arriscar. Eu só tomo café e como depois. Um cafezinho com um cookie. Uma combinação brasileira que eu diria que é perfeita, apesar de viverem em famílias separadas, famílias rivais, que brigam e no final da obra ambos morrem, certo. Queijo com goiabada. É bom pra caralho. Inclusive, coisas de milho com goiabada, muito bom também. Tipo, coisas de milho com queijo e goiabada dentro. Eu gosto de queijo doce de leite. Queijo doce de leite bom também. É muito forte. Tem muita gente que gosta de chá da tarde, né? E aí também é tipo... Às vezes até café, né? Café com uma broa de milho. Ou então chá com algum outro tipo de bolo. Sim. Café com pãozinho francês, manteiga. Manteiga com pipoca. É uma combinação. É. Pipoca e Guaraná. Cheetos requeijão com pipoca, muito bom. Cheetos requeijão com pipoca. Pipoca com shoyu. Aí eu nunca comi, não. Tenho que comer. Me conte mais sobre isso. Pô, pipoca com shoyu? Mas aí a pipoca não fica murcha? Não, mas aquela regadinha só pra dar um gostinho. Só um... Sabe, assim, por cima... O que mais assim, tem porra. Que você gosta de combinar? Ó, pipoca com molho de pimenta, muito bom, tá? Aquele pimentinha por cima. Sim. Pipoca com ajinomoto, muito bom, aliás. Isso é muito bom. Aliás, ajinomoto é o coringa da coisa culinária, né? É, qualquer coisa tudo, você fica colocar. Tudo bom. É incrível. Teve uma época, nos anos 90, que a ajinomoto era a grande moda. Sim. Tinha o Bruce Willis fazendo a propaganda. Surgiu um boato de que a ajinomoto dá câncer e blá, blá, blá. E aí parou-se de usar a ajinomoto. Não, mas era... Era era só racismo. É só racismo, exato. É só racismo, é. É mesmo? Sim. É, porque culinária japonesa, chinesa usa muito. Um cara foi num restaurante, sei lá, chinês, comeu e falou, passei mal, logo é comida chinesa, logo é ajinomoto. Ele fez uma pesquisa lá que, hoje em dia, o pessoal já sabe que elas, o que método tem outro nome, né? Metal Gear Solid, como é que chama? Que o método da pesquisa não é... MSG. Não é muito bom. Então, mas até hoje, as pessoas acham que ajinomoto causa câncer. E por isso que ajinomoto saiu de moda, sabe? Mas é mó bom. Pô, você compra um saco de ajinomoto no mercado, pô, e taca em tudo, foda-se. Taca em tudo. Toma banho com ajinomoto. Se é de moda, talvez pra você ter em casa, mas saiba que tudo que você compra tem essa porra. Tem cara de que gostaria de degustar queijo com vinho também, sabe? Negócio assim, chique. Você gosta de vinho, Tengu? É verdade, não, Tengu. Eu gosto de queijo, né? Queijo é o meu negócio. Queijo não precisa é bom. Ter o vinho. Pra mim, pode fazer uma noite de queijos e vinhos só com queijo, pra mim tá bom. Não vamos falar noite de queijos e vinhos, mas seguro o vinho, né? Seguro vinho. Pior é que das bebidas alcoólicas, eu não bebo, né? Mas eu gosto de vinho. Não me desce, não, né? Mas eu gosto mais, bem mais, de vinho suave, né? O vinho de verdade, que é o seco, eu não. Sabe eu, o que que gosto menos. Parece? É um suco de uva que deu errado. Não, é, pô, é um suco de uva muito bom, tá? Tá bom. Não. É um suco de uva muito bom. Dito isso, se eu tiver um vinho e um bom suco de uva integral, eu prefiro o suco de uva integral, sabe? Que é bom. É bom também. O Toguro também, ele prefere um suco de laranja. É. Mas, ó, você pega o queijinho, passa uma geleinha de pimenta no queijinho, assim. Porra! Ó, geleia de pimenta e queijo. Queijo combina com muita coisa, né? Com massa, né? Tanto tem a pizza aí. Putz, aquele molinho de jabuticaba apimentado, André, com queijo. Bom também, bom, saudades. Bom. O queijo combina com macarrão. Combina com tudo. E fala uma coisa que queijo não combina. Desafio. Café. Não, café também não, combina, porra, queijo. Foda. Porra! É, pô, queijo Minas. O bom do queijo é isso, né? Vai, sempre vai ter um queijo pra situação. É, então, o negócio do queijo é que tem vários tipos de queijo, né? Porque você vai, queijo com doce. Pô, danoninho é queijo, sabe? E combina. Ah, não, calma. Ah, caramba. É, vamos, calma, calma. É queijo. O Rafa é queijo. Foi aquele ali, aquela parada do alinhamento, sabe? Das coisas extremas. Não, mas danoninho é queijo. Danoninho é queijo, literalmente queijo. Literalmente. Tá escrito na embalagem, inclusive. Exato. Que é exato. Danoninho é queijo petit suisse. Queijo petit suisse. Mas o Rafa foi, né, é caótico na forma e caótico isso. Na definição, né? Isso, é. Mas é queijo, é literalmente queijo. Farofa também é uma coisa que combina com tudo, que é molhadinho. Você falou que farofa também é queijo. Farofa é queijo, claro. Tem farofa de queijo, não deve ter farofa de queijo? Deve ter. Tem pipoca de queijo, que nem que não vai milho, é só queijo coalho cortado em cubinho e estourado, sabe? Estourado, ah, sério? Sim. Uau. É. Caralho, que raiva. Eu coloquei danoninha queijo no Google e várias notícias. Você sabia que danoninha queijo? Mas tá vendo? Vai. Danoninha queijo petit suisse. É um queijo saborizado. É iogurte. É queijo. Não, ele é queijo. Danoninha é queijo. É, danoninha é diferente de iogurte. É. Bom, outra coisa. É, Sushi, desculpa, Sushi. Sushi está olhando pro celular com a cara muito decepcionada. Aí, você sabe o que é petit suisse? Parece iogurte, mas não é. O tradicional danoninho é um queijo petit suisse. Tecnicamente, é um queijo fresco, não maturado e de umidade muito alta. É isso. Aí, eu sou contra tudo isso que está aí. É. Sushi aprendeu uma coisa hoje. O Sushi tá muito impactado.